mais vingança. Com.com, mais vadia de batom. Pronta pra dar o arrasto, WW os cara pão. Moleque mora em casinha de lom. Moleque mora em casinha de lom. Casinha de lom. Moleque mora em casinha de lom. Casinha de lom. Casinha de lom. Casinha de louco. Moleque mora em casinha de lom. Moleque mora em casinha de lom. Casinha de lom. Moleque mora em casinha de lom. Casinha de lom. Casinha de louco. Casinha de lom. Casinha de louco. Boa noite, Cinderela vem. Já foi levado, acordou todo assustado. Pelado, chaco no mato, não resistiu a sombra, nem o blush na bochecha. A mini saia paia, mó fugal, levou a carteira. Sorte que tá vivo, otário. Pede pano, tirava a onda na quebrada. Pagava que era malandro de birosca. Mais um drink, o outro gole, outra rodada. Chama na banda, logo banco tudo nessa bosta. Moleque, mora em casinha de louco. Moleque, mora em casinha de louco. Casinha de louco. Moleque, mora em casinha de louco. Casinha de louco. Casinha de louco, casinha de louco. Moleque mora em casinha de louco. Moleque mora em casinha de louco. Casinha de louco. Moleque mora em casinha de louco. Casinha de louco. Casinha de louco. Casinha de louco. Casinha de louco. Cima na cena, então tenta ter certeza. Seu medo é o inimigo dentro da sua cabeça. Defesa pra quem via o crime, sua família. Sendo levado tolo pra ser morto, só sorria. A rainha dos prazeres realiza os seus fetiches. Sem crise pelo crime, contigo o orgasmo finge. Não, sangue bom pela vida, pelo amor. Quantos que já não foi, ó, e nunca mais voltou. Moleque mora em casinha de louco. Moleque mora em casinha de louco. Casinha de louco. Moleque mora em casinha de louco. Casinha de louco. Casinha de louco. Casinha de louco. Casinha de louco. Moleque mora em casinha de louco. Moleque mora em casinha de louco. Casinha de louco. Moleque mora em casinha de louco. Casinha de louco. Casinha de louco. Casinha de louco. Casinha de louco. Casinha de caboclo feio. Casinha de louco. Maldade até no olho negou. Telando os poucos que a vida nos presenteou. Ó sofredor, ouro de tolo, uso que reluz pra mim, amor. Senhor, o que perdeu, senhor, o que ganhou. Agindo na maldade, trairagem negou. Só será corrompido aos prazeres do inimigo. Quando as costas o chão bater, na casinha te prender.